Torre Boa TAM 3178 passando Simbra Visual ILS. 3178, boa noite, continue a aproximação, aguarda a autorização. Forecast 100 da Oxané, iniciando o live, observa o mesmo, aguarda a autorização, 3178. Para o táxi da 3305, POB 117, 3 horas e 30, antena Natal. Pista 3178, vento no 20 graus, 10 nós, 1016, pouso autorizado, pista 1 0. Autorizado, pouso da 3178, pista 1 0. 3305, livre táxi, Índia, pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera, reporte pronto para decolagem. 3305. Confirmando a autorização de táxi? Confirmo, 3305, que pediu? Afirmativo, 3305, poderia repetir apenas? Ah, ok. Livre táxi, pátio principal, Índia Alfa, até o ponto de espera. Pátio principal, Índia Alfa, até o ponto de espera, 3305. 6224 aos 44198, boa viagem. 198, grato, boa noite. Controle, boa noite, o senhor é 6224. O senhor 224, esse é o controle, meu cordial, batata radar. 224. Muito boa noite. Aguarda a cópia ou ajuste no 06. Aguardando com o ajuste no 06, atenção 9906. Número 2, 1016. Aos 45, direita, táxi via Alfa, Juliette, remota 1-3, no pátio principal. Alfa, Juliette, pátio principal para 1-3, 3-1-3. Remota 1-3, ok? 1-3, check. 9908, cópia. Prossiga, você escuta. Guarulhos 320, rota direta, pista 90, curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, direto à primeira posição do plano. E após, conforme plano. Pista 90, 198 é o controle, 5053 no transponder, total 9908. Copiou 320 para Guarulhos, direto, a da El, Leda. E aciona 5053898 controle de saída. Correto, chama pronto no pátio 3 no total 9908. Trocarei quando pronto, total 9908. Pode esperar pronto, 3305. A linha e decola, pista no 0, no 20 graus, 10 nós, 3305. A linha e decola, 3305. Gol no 074, cópia. Guarulhos 360 para o Whisky 50, pista 90, curva direita, saída da El, Leda, Bidev, controle 119-8, transponder 5034, gol no 074. Bono 074, autorizado em Guarulhos, 360, rota 1050. Você coloca 190 com curva direita da Elo, LFDF, controle 1918, código transponder 5034. Correto, chame pronto, 1074. Chama, 1074. Bruno Vamba, vista cabeceira 17. Sim, céu. Ciente, chame a torre, ONU 186. 186, boa noite. Boa. Boa noite, Zulu November. Zulu November, reporte final de 3 milhas, pistão 7. Final de 3 milhas, November. 3305, aos 49, 198, Cloviário. Confirmando 3305? 198, Cloviário. 198, obrigado, 3305. 2016, é tudo 1 na PLS, 374. Controle Salvador, boa noite, 3305. 3305, este é o controle, meu cordial, contato para radar. Tato Radar, 3305. Papatão Delta, Índia Quebec, controle. Chame Ilhéus agora, frequência 1201. 1201, boa noite, obrigado. Boa. Fuso autorizado, pistola 7, 120 graus, 12 e 9 de novembro. Autorizado, novembro. Salvador, boa noite, boa noite, 05, 320, 21, 4, 4, 4. Boa noite, 05, controle Salvador, ajuste agora, 1096, via chegada Mari, desça para 2000 pés. Espera Brasileira 2733, execute 360 pela direita agora. 2733, controle. Web 796, como está ouvindo o controle? Alto e claro, senhor. Muito grato. Força Aérea Brasileira 2733, controle. Prefixo do PAD? É o 2733. Pera 2733, escuta o WebJet. Força Aérea 2733, também escuta? Web 5796, para sua informação, essa aeronave, ele está em aproximação visual pelo setor norte, está agora 7 milhas e meia ao norte, e a princípio está vindo para o circuito de tráfego da pista 10. Web 5796 está em Duna, 4 milhas para o externo em aproximação, vai checar o trem, chamar a torre 1186, e muito grato pela ponte, Web 5796. Obrigado pela decoração, excelente. É o Orion? Não, é um Charlie 208, um cara. Ah, ok. Boa noite, obrigado. Boa. Dá um minuto para a rotatória, transvisual 2733. Você era 2733, eu pedi até para o WebJet te fazer uma ponte, você não está me ouvindo, já te chamei várias vezes. Vamos executar um 360 pela direita agora. Afirmativo, 360 pela direita ou 2733. Assim com o equipamento. Salvador, boa noite, Web 5716, final da 10, trem checado. 5716, 120 graus, 12 nós, pouso autorizado, pista 10, 5716. Obrigado. Confirme, 5344. Redução de velocidade para 210 nós. Valeu, rapaz. 200 Bear Street. 02733, complete curva pela direita e chame a torre 118612. Curva pela direita, chame a torre 118612, 2733. Salvador, boa noite, Força Aérea 2733, próxima rotatória, a descendo de 2000 para 1500 pés. 33, prossiga, boa noite a torre. 2733, agora próxima posição rotatória para ingresso no circuito de tráfego. Ok, vai para 10? Afirmativa, no zero. Ok, reporte um minuto para ingresso no, na perna do vento. Reportaria um minuto, 2733. Web 5344 está 8 milhas e meia para a Duna, descendo para 2000, está autorizado ILS. Desce 2000, autorizado ILS, 1 minuto fora para a perna do vento, SAP 2733. 33 já avistado. Está autorizado ingressar na perna, girar base para final 10, 2733. Agilizando na medida do possível, Eu tenho um trip que já está no procedimento ILS, está mais ou menos a 5 milhas de duna, ok? Ok, tá ciente, vai ingressar então na base. Tá, vai geringar, 2733. Trip 5344, complete a redução para aproximação e cheque para... Jet 57 no meia, no solo 58, livre à direita, táxi via Alfa até o pátio principal na minha escuta. Alfa, pátio principal, sua escuta. Obrigado, muito boa noite. Força aérea 2733, 120 graus, 12 nós, está autorizado o pouso, pista 10, 2733. Livre pouso, pista 10, FAB 2733. Trip 5344, duna localizador em aproximação, agradecemos a sua colaboração, torre 1186. Disponha, 8-6, boa. Boa. Oi, Salvador, cordial, boa noite, trip 5344, passando externo com o trem. 5344, continue, aguarda a autorização de pouso. Aguarda, trip. 2733 no solo 00, livre esquerda, pátio militar, boa noite. Sequência dele. Pronto para o puxo acionamento. 9908, pátio 3, autorizado para puxar o chantar. Autorizado, chama aí o táxi, 9908. Aproximando São Juliette, 57 no meia. 57 no meia, o infraero alterou o seu portão, sua posição vai ser no pátio 3 agora, então, por gentileza, mantenha antes da Juliette, ok? Eu vou fazer um check aqui com o total para ver se ele aguarda só um instante para o senhor ingressar, ok? Mantendo Juliette, 9908 é a torre? Positivo, já recebemos aqui, vamos manter a posição, abatendo a escuta. E só mais 30 segundos, um, só um rapidinho, só para o WebJet ingressar no pátio 3. Hoje, sem problema. O 57 pode ingressar, sua esquerda, pátio 3. Vai ingressar aqui, esquerda, pátio 3, obrigado aí, comandante. Um abraço aí. Ordene o total, após o WebJet parquear, tá livre. Positivo, muito grato. O pouso do trip 5344? Pouso autorizado, 120 com 12. Obrigado. Já lembramos, total. Boa noite, bom voo. Bono 805, livre, aproximação ILS. Livre, ILS no 805. Vamos. Quatro no solo 04, livrou à direita. Táxi Alfa Quilo para o pátio 3. Alfa Quilo para o pátio 3, toda a informação. Tem um molequinho na rua ali, na cabeceira da pista, com laser na mão, ele tá em pé ali, botando laser na nossa cara. Tô 3600, este é o controle Salvador, meu cordial. Vamos ajustar agora 1016, descer para 8000, direto Duna pro ILS. Ah, ok. Tá bom. Muito grato, comandante. Muito grato. Vai lá. Pega o pé, acabou. Três, quatro, cinco. A Infraero alterou seu portão. Seu portão vai ser o posição 1 do pátio principal. Pole position. Confirmando o script 5344. Firma, pole position. Eita, não, vamos lá. Para o box 01. Mantém alfa aqui ou pode seguir de alfa? Pode seguir de alfa. De alfa, 5344. No clear to 7000, both arrival at runway 10. Insert your altimeter now and clear to 7000. TV táxi em frente, India Alpha até o ponto de espera, reforço ponto. Torre 1186. Torre 286, 805, boa noite. Boa. No 074, a companhia fez uma DLA do plano, o plano já venceu. Passagem ao trip, vai para pole position, após prossegue via Índia até o ponto de espera. 805, copiou a torre? Positivo, livre pouso no 805, baixar para lá. Ok, eu no 074, só um instante, vou coordenar com o centro Recife, só um instante. to be out 019, say your speed. 2709, this is out 74 no portão 612, tá livre, chame táxi. Obrigado, telefonamento, vai chamar para o táxi, o 074. Total 9908, alinhar e manter. Alinhar e manter. Bill 019, clear to 5000. Solo 1-1, no livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette, 1805. Na 08, a linha decola da 1-0, vento 1-1, 0 graus com 1-1, né? Cruza a linha do litoral, inicia o voo sobre a água, desça para 3 mil sem restrições. Vem, cá, desça para 3 mil, pés, 3600.